Enquanto você dormia, gente tava por aí fazendo história. Vamos fazer história. Ficando com essas bandidas até umas horas. Todo o Brasil, se morou, mano. Quando acabar hoje eu morro feliz. Aí, se joga, vem. Por essa vida de poder eu me apaixonei. Sossegar não é pra mim, não. Yeah. É que não é nada. Bem melhor solteiro. E quando eu partir pro frevo, nem vou levar meu coração. Melhor deixar em casa do dia. Vem, porta-mala cheio de garrafas. No isopor que é pra manter gelado. Uma parada na conveniência, mas ali é só esquema. Ali é só esquema. Só, só. Vamos chapar porque a mata osso. Eu não tenho talento pra bom moço. Gasta até o último real do bolso. Dinheiro é só papel, tempo é que é valioso. É vários contatos no iPhone. Nós tamo descendo de bonde. Ligeiro com a blitz dos homens. Porta-mala cheio de flagrante. Tem Heineken em cash. E ela diz que sou seu crush. É porra nenhuma, mas eu sou só de você e mais 12. Em festa de boy ou de band. É nós que comanda o desande, ó. Tem rap nos alto-falante. Favelado tomando champanhe. E elas querendo um romance. E eu só querendo uma chance. De arrastar ela pro lanche e fazer valer o novo lema da gangue. Fazer estar e fazer amor. Fazer estar e fazer amor. Fazer estar e fazer amor. Eu nem sei como a minha vida desandou. Mas desandou. Eu recitei pra ela linhas do Kama Sutra. E a linda donzela, né, tremeu a estrutura. Logo senti que subiu a temperatura. Era o que eu queria. Mais uma narabuca na minha lista. Tem uns 10 ou 15 motéis. Confirma com as amigas e depois pego a duplex. Hoje entra em pane, esse bang vai ser quente. Se eu te contar a fita, DJ Mal, cê desentende. Quando você dormir, a gente tava por aí fazendo história. Fritando com essas bandidas até agora. Se o mundo acabar hoje eu morro feliz. Essa vida de puteiro eu me apaixonei. Sossegar não é pra mim, não. Não, não, é que eu sou bem melhor solteiro. E quando eu partir pro frevo, nem vou levar meu coração. Se você levar o coração é mal. Porta mala cheio de garrafa. Diga! Isopor que é pra manter gelado. É pra manter geladinho. Uma parada na conveniência, mas ali é só esquenta. Ali é só esquenta. Vamos chapar porque chapa. Osso. Eu não tenho talento pra bom moço. Gasta até o último real do bolso. Que dinheiro é só papel. O tempo é que é valioso, mano. Fazer história, vem com fazer nós, amor. Vem com nós, vem. Fazer história e fazer amor. Fazer história e fazer amor. Essa tá fácil de aprender, mano. Vida desandou. Vem. Fazer história e fazer amor. Fazer história e fazer amor. Fazer história e fazer amor. Nem sei como a minha vida eu desandou. Eu sei, mas desandou. Yeah. Wow. 808 na cara deles, vai. Wow. Fazer história e fazer amor. Irmão. Fazer história e fazer amor. Irmão. Fazer história e fazer amor. Vai ter que correr demais, DJ FB. Vai ter que correr demais.